Capítulo 3 – Conduta e elementos do crime. Neste capítulo, abordaremos os componentes fundamentais que integram o fato típico, com foco no comportamento humano, no elemento subjetivo, vontade e culpa, e nas percepções equivocadas da realidade, erro de tipo. A compreensão destes temas é essencial para o concurso da Guarda Municipal de Manaus, uma vez que a banca Consulplan prioriza a distinção técnica entre as modalidades de crime e a literalidade dos dispositivos do Código Penal, CP. 3.1 – Conduta na teoria finalista. A conduta é o primeiro elemento do fato típico. O Código Penal brasileiro adota a teoria finalista, segundo a qual a conduta é o comportamento humano, voluntário e consciente, dirigido a uma finalidade específica. Diferente de teorias antigas, na teoria finalista, o dolo, vontade, e a culpa, falta de cuidado, não estão na culpabilidade, mas sim dentro da própria conduta, fato típico. Se não houver voluntariedade, exemplo, reflexo físico involuntário ou coação física irresistível, não há conduta e, consequentemente, não há crime. 3.1.1 – Crimes comissivos e omissivos. Os crimes se dividem quanto à forma de execução. Comissivos são crimes de ação. O agente faz o que a lei proíbe. Exemplo, artigo 121, matar alguém. Omissivos são crimes de abstenção. O agente deixa de fazer o que a lei manda. Dividem-se em omissivo próprio ou puro. O dever de agir é genérico e a omissão por si só já constitui o crime, independentemente de um resultado posterior. Exemplo, omissão de socorro, artigo 135. Omissivo impróprio ou comissivo por omissão. O agente tem o dever jurídico de evitar o resultado. Ele ocupa a posição de garantidor. Conforme o artigo 13, parágrafo 2º, a omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. Esse dever incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, a quem assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou a quem, com seu comportamento anterior, criou o risco. Exemplo prático. Um guarda municipal em serviço que presencia um afogamento e, podendo agir, cruza os braços e deixa a vítima morrer. Responde por homicídio, omissivo impróprio, pois possui o dever legal de proteção e vigilância. Mini resumo. Conduta é o ato voluntário dirigido a um fim. Nos crimes comissivos, o agente age. Nos omissivos próprios, desobedece ao dever de agir. Nos omissivos impróprios, o garantidor, como o guarda municipal, responde pelo resultado caso não haja para evitá-lo. 3.2 – Crime doloso e crime culposo. O artigo 18 do Código Penal define as duas espécies de elementos subjetivos da conduta. 3.2.1 – Dolo, artigo 18.1. O crime é doloso quando o agente quis o resultado, dolo direto, ou assumiu o risco de produzi-lo, dolo eventual. Dolo eventual. O agente prevê que sua conduta pode gerar um resultado criminoso e, embora não o deseje diretamente, atua com indiferença. Ele aceita o resultado se este vier a ocorrer. 3.2.2. Culpa. Artigo 18.2. O crime é culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, ação precipitada, negligência, falta de precaução ou imperícia, falta de aptidão técnica. Culpa consciente. O agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que por sua habilidade ou sorte ele não ocorrerá. Ele não aceita o resultado. Diferença fundamental para a prova. No dolo eventual, o agente diz: pode ser que aconteça, eu não me importo. Na culpa consciente, o agente diz: pode ser que aconteça, mas eu confio que vou evitar. Mini resumo. Dolo é vontade ou assunção do risco. Culpa é quebra do dever de cuidado. A regra é a punição pelo dolo. A culpa só é punida quando a lei prevê expressamente. Artigo 18, parágrafo único. 3.3. Crime qualificado pelo resultado e crime préter doloso. O artigo 19 estabelece que se um resultado agrava a pena, o agente só responde por esse agravamento se o causou ao menos culposamente. Crime préter doloso. Dolo no antecedente, mas culpa no consequente. É uma espécie de crime qualificado pelo resultado. O agente pratica uma conduta dolosa, mas acaba gerando um resultado mais grave do que o pretendido, de forma culposa. Exemplo prático. Lesão corporal seguida de morte. Artigo 129, parágrafo 3. O indivíduo deseja ferir a vítima, dolo de lesão, mas ao empurrá-la, ela bate a cabeça e morre. Culpa no resultado morte. O agente não queria matar, mas a morte ocorreu por sua imprudência no ato de agredir. Mini resumo. No crime préter doloso, a intenção original é um crime menos grave, mas a falta de cuidado gera um resultado pior. O agente responde pelo conjunto, mas não há dolo no resultado final mais grave. 3.4. Crimes de dano e crimes de perigo. Essa classificação se refere à consumação em relação ao bem jurídico. Crimes de dano exigem a efetiva lesão ao bem jurídico protegido. Exemplo, no furto, artigo 155, é necessário que o patrimônio seja efetivamente subtraído. Crimes de perigo, a lei se satisfaz com a simples exposição do bem jurídico a um risco de lesão. Exemplo prático, perigo para a vida ou saúde de outrem, artigo 132. Expor alguém a perigo direto e iminente já consome o crime, mesmo que a pessoa não sofra nenhum ferimento real. 3.5. Erro de tipo, artigo 20. O erro de tipo ocorre quando o agente possui uma falsa percepção da realidade sobre os elementos que compõem o crime. Ele não sabe o que está fazendo. 3.5.1. Erro de tipo essencial. Recai sobre dados fundamentais do crime. Inevitável, excusável. Qualquer pessoa prudente erraria. Exclui o dolo e a culpa. O agente fica isento de pena. Evitável, inexcusável. O erro decorreu de falta de cuidado. Exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se este for previsto em lei. 3.5.2. Erro de tipo acidental. O agente sabe que está cometendo um crime, mas se engana sobre dados secundários. Não exclui o crime. Erro sobre a pessoa. Artigo 20, parágrafo 3. O agente quer matar A, mas se confunde e mata B. Ele responde como se tivesse matado A, considerando-se as qualidades da vítima pretendida. Mini resumo. O erro de tipo essencial faz o agente acreditar que sua conduta é lícita. Se for um erro que o cuidado normal evitaria, ele responde por culpa. O erro acidental, como trocar a vítima, não impede a punição pelo crime doloso. Quadro. O que mais cai? Elementos do crime. Tema. Pegadinha de banca. Dispositivo legal. Garantidor. Dizer que o guarda municipal só responde se tiver assinado o contrato. Errado. O dever vem da lei. Artigo 13, parágrafo 2º. Dolo barra culpa. Afirmar que a culpa é a regra. Errado. A regra é o dolo. Artigo 18, parágrafo único. Erro de tipo. Dizer que o erro de tipo evitável exclui a culpa. Errado. Ele exclui o dolo, mas mantém a culpa. Artigo 20. Punição da omissão. Confundir omissão de socorro, próprio, com o dever de evitar resultado, impróprio. Artigos 13 e 135. Préter doloso. Afirmar que há dolo no resultado morte na lesão seguida de morte. Falso. O resultado é culposo. Artigo 129, parágrafo 3.